Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Cartaz matinal de todos os domingos. Sempre com a participação do nosso gentil ouvinte. Na abertura desta manhã de domingo, nós vamos atender esta missiva que vem da Supercap, da nossa Pauliceia desvairada, da rua Maria Paula, centro de São Paulo. Quem nos escreve é o nosso gentil ouvinte, o senhor João Batista Galhardo Filho, que reside em São Paulo e gostaria de ouvir, em adaptação do Ariovaldo Pires, grande sucesso do Soso Major Glenn Miller, com os titulares do ritmo, arranjo vocal do Chico, Serenata ao Luar. Mais uma composição que foi sucesso com o saudoso Glenn Miller. Desta feita, em adaptação do Aloysio de Oliveira, Trovadores Urbanos cantam Edmundo. Tudo isso para ele que reside em São Paulo, o nosso gentil ouvinte, que está em sintonia com a poderosa Rádio USP da Supercap, o senhor João Batista Galhardo Filho, que ainda gostaria de ouvir, com o saudoso mineiro Ivon Cury da cidade de Caxambu, arranjo do Zacarias, do Lombardi Filho, A Cara do Pai. Noite de lua, o trovador vai serenata ao luar. Demora, enfim, uma voz de alguém a quem tanto se adora acalma a alma que estava triste a chorar. Feiticeiro da lua já vem inspirar o cantor que ao vagar pela rua amando, cantando faz serenata ao luar. Tantarará. Jardim, tu és a flor de luar que o trovador vive a cantar. Lá, da o clarão feiticeiro da lua já vem inspirar o cantor que a vagar pela rua amando, cantando vai serenata ao luar. Vai serenata ao luar, serenata. A sonhar me vejo enfim contigo em um jardim. Tu és a flor de luar, e o trovador vive a cantar. Lá na Bredã, o clarão feiticeiro da lua já vem inspirar o cantor que a vagar pela rua amando, cantando, faz serenata ao luar. Faz serenata ao luar, serenata ao luar. Uau. Trabalho, o seu nascimento, e foi um tormento, um Deus nos acuda. A mãe aflita, todo mundo ajuda, no fim ele sai, a cara do pai. E pra mãe coitada, tão sacrificada, não há elogio, todo mundo vai dizendo baixinho, mas que bonitinho, está tão gordinho, é a cara do pai. Esse garoto é a cara do pai, esse menino é inteirinho pai. A mãe a noite inteira tem sempre o que fazer, é a mamadeira e o leite pra ferver. Cuidando do pimpolho, jamais pegou um olho e no fim ele sai. A cara do pai e a mãe que teve toda a trabalheira e jamais dormiu uma noite inteira. Ainda tem ouvido, depois dele crescido, como é bem parecido. É a cara do pai. Esse garoto é a cara do pai. Esse menino é inteirinho pai. O zoinho do pai. Mas que gracinha, meu Deus. Mas veja só, olha, olha, olha, a boquinha igualzinha do pai, o narizinho. Ele é tudinho pai. Então, quem devia ter o filho era o pai. Eu, hein? Comigo não. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com as ginas sonoras mais nostálgicas, você está ouvindo e participando da pedida radiofônica Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Vamos atender ele que reside na capital do chope, capital do café, a nossa querida hospitaleira Ribeirão Preto. É o nosso ouvinte, Sr. Silvio Martins Silveira, que está em sintonia com a 107,9 daquela localidade. Ele vai ouvir, de acordo com a sua missiva, saudoso poeta da Vila Noel Rosa compondo e cantando gravação raríssima, A Felicidade. Ainda para ele, o Sr. Silvio Martins Silveira, da cidade de Ribeirão Preto, ele que está em nossa sintonia, gostaria de ouvir com o caricaturista do samba Jorge Veiga, em belíssimo arranjo do Afonso Teixeira, esta composição Nega. Felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja desta gente que não sabe o que é sofrer. Felicidade, felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. É, e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier te trouxer, que bom, felicidade vai ser. O meu destino foi traçado no baralho, não fui feito pra trabalho, eu nasci pra batucar. eis o motivo que do meu viver agora a alegria foi-se embora, na tristeza de morar felicitar. Felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Sozinho, do contrário eu vou morrer de dor. Nega, se tu não tem compaixão, vou mandar fazer despacho pra conseguir teu coração. Eu não vou me conformar se tu não me aceitar. Eu não, há muito tempo tu devia me entender, que a tua vida é a razão do meu viver. Ai, nega, neguinha, nega. Nega, se tu não tem compaixão, vou mandar fazer despacho pra conseguir teu coração. Eu não vou me conformar se tu não me aceitar. Eu não, há muito tempo tu devia me entender, que a tua vida é a razão do meu viver. Ai, minha boneca, nega, não despreza o teu nego, não me deixe tão sozinho, do contrário eu vou morrer de dor. Nega, se tu não tem compaixão, vou mandar fazer despacho pra conseguir teu coração. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar, mas ela está em nossa sintonia. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, a Santos, Nuno Roland e ainda Silvinha Teles e Lúcio Alves.